ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e sobre bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar mais uma vez. Agora uma oração no sentido de que haja a iluminação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que abre o nosso coração. É o Espírito Santo que prepara a nossa alma para o recebimento da mensagem dele. Então, a sua oração, assim como a minha, deve ser: Senhor, abre os meus olhos, meus ouvidos, quero ouvir, quero ver, e prepara o meu coração para a tua palavra. Me faz praticante e não somente ouvinte, porque quem só ouve se engana. Em nome de Jesus. Amém. Bem, chegamos ao fim de uma série de passagens que Jesus está desfazendo alguns costumes que foram assumidos pela sociedade naquela época. Costumes contrários à lei de Deus. Nós vimos, por exemplo, que eles tinham se desviado do mandamento em relação ao homicídio, visto que foi dito: não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Aí Jesus disse: eu, porém, vos digo que quem chamar o irmão de tolo, ou quem se irá sem motivo, já matou. Então Jesus explica isso. A questão do adultério, eles viviam pensando no seguinte: adultério é só o ato, é o contato em si. Jesus disse: não, adultério já no coração se processa quando os olhos desejam processar o outro. Depois, com relação aos juramentos, os judeus naquela época estavam achando que os juramentos, o contrato de aluguel, o contrato do matrimônio, o juramento diante de uma pessoa, o aperto de mão e o dito fechado, estava achando que tudo isso era de menor importância ao juramento feito por Deus. Então, ao juramento feito por Deus, eles cuidavam em guardar. Mas se eles te prometessem alguma coisa, não tinha nenhuma bronca se eles não cumprissem. Eles faziam essa distinção. E Jesus disse que não, todo e qualquer contrato é feito diante de Deus. E Deus é testemunha. E Jesus ensina com relação aos juramentos. Também com relação à vingança, foi semana passada, nós falamos sobre vingança. Jesus nos chama a nunca, nunca sermos vingativos, nunca retribuirmos o mal com o mal, nunca. Jesus propõe uma caminhada excelente, propõe uma caminhada para nós acima da caminhada natural. Ele diz que nós devemos assumir uma postura de amor, de atos de amor. Se foi lhe pedido caminhar uma milha, Jesus disse: caminhe duas. E nós explicamos todas as questões históricas desse versículo. Mas enfim, o que ele quer dizer é que você deve responder não com vingança, mas com atos de amor. E hoje o último, fechando esse embate, é o principal dos mandamentos, que é o amor ao próximo e a Deus. Aqui Jesus faz referência a um costume ou a um entendimento que havia naquela época errado. Novamente, Novamente, eles distorceram o mandamento. Para eles, o mandamento de amar ao próximo não era só o mandamento de amar ao próximo. O mandamento de amar ao próximo deles era o mandamento de amar só o próximo quando este próximo tivesse alguma coisa que valeria o meu amor por ele. E aos demais eu odiaria. Esse era o entendimento na época. E Jesus mais uma vez diz: vocês não entenderam. O que vocês têm praticado durante os anos é amor aos amáveis e ódio aos demais. E Jesus diz: não. Ele diz: eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. O erro do judeu estava em justamente selecionar aqueles que eram merecedores do meu amor. Eles escolhiam alguns dentre a sociedade, dentre a sua família, aqueles que seriam os dignos do meu amor. Era como se eu listasse minha família, minha mãe, minhas duas irmãs, minha avó, minhas tias, meus primos, e dissesse: minha mãe vale ser amada, minha avó também, minha irmã não merece, não merece. Então, ódio. E o ódio, ele podia ser processado, não numa atitude, não numa ação, mas o ódio era às vezes era transmitido em uma não ação. O ódio era transmitido em não perceber o próximo. Só isso já era ódio transformado numa coisa ruim. O ódio já era o ódio daquele que passa e deixa o doente à beira do caminho e vai para a igreja. O ódio é ódio de verdade quando, para não perder o horário disso ou daquilo, se deixa pelos caminhos da vida os haitianos. Isso é ódio, isso é desdém. Tem coisa pior do que não ser levado em consideração? E nessa lista de quem merecia amor e de quem não merecia, eles entendiam que estavam cumprindo o mandamento. Aí Jesus disse: não é assim. Vocês têm que amar a todos, inclusive seus inimigos. E Jesus vai se fazer valer de um exemplo extremamente forte e que acaba com a discussão. Jesus diz assim: vamos pensar em Deus, o nosso Pai. Se ele tem uma listinha dos amáveis e dos odiados, vamos pensar se Deus ama por causa da cor, por causa do sexo, por causa do que ele tem para me dar em troca. Vamos pensar se Deus só ama quem o ama. É o que Jesus propõe aqui. E ele diz: vamos pensar um pouco em Deus. Ele diz: Deus não faz chover sobre amáveis e odiáveis, vamos dizer assim. Quando Deus manda a chuva, no quintal ou na horta ou na terra do justo, também manda na terra do injusto. E digo mais, o fato de não chover na terra de seja lá quem seja, não fala que Deus está irado com essa pessoa. Às vezes o que é que se pensa? Um sertão é idólatra, Deus não manda chuva e castiga aquele povo. Às vezes se pensa assim, em termos de castigo. E quando vem chuva torrencial, aí pelo contrário se diz: é porque o pecado era muito ali, Deus quis acabar com esse povo. No boletim da igreja tem um texto meu sangrando assim com algumas coisas que eu li essa semana. Depois você lê, você deve ter tomado conhecimento durante a semana também. Então atribui-se algumas catástrofes aos pecados humanos. E eu pergunto: quantos e quantas calamidades não existiriam se Deus levasse em consideração só o meu pecado, só o meu, aqui e agora? Esse teto cairia sobre nós, esse chão se abriria, nós cairíamos no fundo do inferno, só levando em consideração os meus pecados de hoje, e agora, desde que começou o culto. Só. Porque a Bíblia diz que nosso coração é desesperadamente corrupto. Os nossos pés caminham para o mal, as nossas mãos maquinam, nossos planos são maquiavélicos. Não fosse o Espírito Santo que é sal em nós, não fosse o Espírito Santo que é guia para nós, não fosse o Espírito Santo que é luz nas minhas trevas, eu já estaria para lá de trevas. Que grandes trevas seriam a minha vida? Então não, é perigoso essa relação, é perigosa essa relação de seca, juízo, maremoto, juízo, chuva demais, juízo. É perigosa essa relação. Jesus usa o contrário. Deus é bom para todo mundo, no sentido que ele diz aqui. Enquanto os judeus tinham a lista de quem merecia amor, Deus não tinha lista alguma. Ele tinha um listão onde todos estavam lá cadastrados. E o texto diz: ele faz nascer o sol sobre maus e bons. E depois ele inverte. Por quê? Depois ele diz: sobre justos e injustos, maus e bons, justos e injustos, maus, injustos, bons, justos. Quando ele usa esse recurso literário, ele está querendo dizer que é um pelo outro. Não está querendo dar ênfase ao primeiro nem ao último. Ele está dizendo que tanto sendo bom quanto sendo mal, em alguma medida todos recebem o amor de Deus. Mesmo sendo justo ou sendo injusto, é um pelo outro, é elas por elas. Em algum sentido, todos recebem da graça de Deus. Pense no ar que respiramos. Pense na bênção de estar em família. Pense na água que se bebe. Pense na diversão que se desfruta. Pense na comida que comemos. Pense no paladar. Pense em todas as coisas que todos os homens têm. E todo o seu pensamento vai saber que Deus é todo bom para todo mundo. Agora, por que se Deus não leva em consideração para mandar chuva na minha casa o meu pecado, por que é que eu, para amar, tenho que escolher? Essa é a argumentação de Jesus. Aí Jesus até fala: meu filho, se você amar quem ele ama, até os publicanos fazem isso. Publicanos eram um grupo de pessoas que coletavam impostos para o império. Eram odiados. Odiados porque eles eram judeus e cobravam impostos dos judeus para os romanos. Eram odiados. Odiados na cidade. Embora não eram eles que taxavam os pedágios e as contribuições, isso vinha de cima. Mas mesmo assim ele era um judeu que foi lá concorrer, que entregou o currículo para trabalhar para o Império Romano, subjugando seu próprio povo. Ele era odiado. Jesus disse: o mais odiado dos odiados ama quem ama. Isso aí não é nada de evangelho, aí é comum. Agora, vocês querem saber o que é ser excelente, o que é ser evangélico, o sentido correto da palavra, o que é ser do evangelho de Jesus, o que é ser mais do que o comum? É você amar quem lhe odeia. É você não assumir uma posição de ódio ou uma prática odiosa com aquele que lhe odeia. Paulo diz: é não retribuir mal com mal. Esse texto está ligado da semana passada, não é ser vingativo. O texto da semana passada dizia que se um dos soldados romanos, por exemplo, que ele tinha o direito de pegar qualquer um no meio da rua e mandar você levar a mala dele para lá para o tiro, você tinha que levar. Era norma, tinha que levar. Quando ele chegava assim: vai levar minha mala ali, você tinha que levar. E ele não podia dizer não. E qual deveria ser a atitude dele? Tinha gente que ia reclamando. Mas Jesus disse: boca fechada, como eu fui para a cruz. Boca fechada. Como eu fui para a cruz, sabendo que a sua recompensa não está aqui. Não está aqui. Aí Jesus disse: ande duas, vá lá na Boa Vista, ali nos Correios, entregue lá. E vem aqui com o protocolo lá, com sei lá o quê, e mostra ele que você foi além. É isso. E Jesus diz aqui: Não ame só os que lhe amam. Chega de listas, chega de amáveis, chega de grupos dignos. Chega disso. Vamos assumir a atitude de Deus, que a todos ama, que a todos recebe. Agora, o amor de Deus demonstrado e utilizado por Jesus aqui não é aquele amor chamado de salvífico. É um amor comum. É a graça comum de Deus sobre todos os homens. E como Deus é excelente, Ele nos chama a ser, Ele tem um amor especial, vamos dizer assim. Ou Ele tem uma profundidade maior de amor guardados apenas para aqueles que querem receber esse amor. Não que Ele ama. Se Deus fosse amar que Ele ama, Ele não amaria ninguém. Se Deus fosse receber, esperar receber alguma coisa de alguém para amar, Ele não amaria ninguém. Como foi que se deu a salvação? Como se dá a salvação? Como se processa a salvação? Na mente de Deus, logicamente, no ideal, como se dá? Seguinte, toda a humanidade está perdida, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23. Todos estão caminhando para o inferno. Foi a escolha que nós fizemos em Adão, viver longe de Deus, viver afastado de Deus. Foi essa a nossa escolha, quando nós tínhamos. E aí estávamos todos nós caminhando para a perdição. E aí chega Deus, todos estes são, num determinado sentido, amados, porque são criaturas de Deus, são pessoas que vieram de suas mãos, são pessoas que vieram do barro do jardim do Éden. E sobre estes ele dispensa uma quantidade de amor. Agora, esses que estão indo embora, aqueles que dizem eu quero algo mais, por ter sido tocado antes pelo Espírito, eu quero sentir um amor mais profundo, um amor maior do que o mundo, eu quero receber. A estes que olham para Jesus e enxergam o maior amor do que a chuva, maior do que o ar, maior do que todas as coisas que eu posso ver, tocar e sentir, um amor que transcende a tudo, que o levou à cruz por um inimigo. Ele é a prova maior do que é possível amar o inimigo. E ele foi lá. E se você reconhece que esse sacrifício é a maior prova de amor do mundo, você vai querer saltar do amor da graça comum para o amor especial, salvífico de Deus. E querer receber essa quantidade que não cabe em nós. É tanto amor que o amor sai. E nós nos transformamos em vasos insuficientes para carregar tanto e tamanho amor de Deus. Se quiser ficar na graça comum, recebe chuva, recebe fruta, etc. Mas vai morrer. Agora, quem recebe desse amor maravilhoso de Deus, demonstrado na cruz, em Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna, para estes, a alegria não tem fim. O gozo é indizível. E você flui águas, fontes de águas vivas. Fonte a jorrar da sua alma. É uma alma que será satisfeita. Agostinho dizia assim, que uma alma nunca descansará até que ela seja colocada diante de Deus. Então, enquanto nossa alma estiver afastada de Deus, ela vai estar faminta, sedenta, fraca, incompleta, precisando e querendo ser completada. E essa necessidade de querer ser completada faz com que ela busque nas coisas a sua completude. Ela busca em desejos desenfreados, em vícios, em pessoas, em deuses, em roupas, em dinheiro, em tudo. E nunca vai encher a sua alma, porque a sua alma só é enchida com o infinito. Quando o infinito vem morar naquilo que ele não cabe, o finito se transforma no infinito também. E aí você está aqui, mas você está feliz por quem está ali. E aí mesmo na desgraça alheia, ou mesmo nas catástrofes alheias, você consegue ver de alguma forma possibilidade de amar inimigos, de orar e de ajudar. Certamente Eu acho que quase todo mundo aqui orou por aqueles que estão lá ainda debaixo de destroços. E a oração de quem recebeu um amor maior de Deus é uma oração maior. Porque todos aqueles que buscam orar e falar com Deus longe de Jesus, sem a intermediação de Jesus, a oração não chega, essa é a verdade, nua e crua. Porque Jesus disse, isso é o caminho. Agora, todos aqueles que são de Jesus e que em Jesus oram, essa oração chega a Deus e será respondida. Jesus diz, se você saudar só quem chega para você e aperta sua mão, isso é fácil. Até os gentios fazem o mesmo. Gentios são todos aqueles, eram todos aqueles que não eram judeus. Judeus foi um povo que Deus escolheu para que instaurasse ali seu reino e depois, no tempo certo, essa nação fosse contaminando as outras com o reino de amor. E todos aqueles que eram fora da nação de Israel era considerada gentia. Gentios. E Jesus diz, até os gentios que não conhecem a mim, até os gentios que queimam incenso para Satanás, para ídolos falsos, até gentios que fazem sacrifícios de crianças, até os gentios saúdam quem os saúda. Até os gentios batem no ombro, nas costas, e dizem, aí amigo, como é que tá? Tudo bem? Isso é pequeno, isso é café pequeno. Jesus diz, olhe como Deus faz, ame. Olhe como Jesus fez, ame o inimigo. Cada gota de sangue derramada por um inimigo. Jesus não morreu por amigos. Os amigos foram transformados depois. Jesus morreu por inimigos. O justo pelo injusto. O perfeito pelos imperfeitos. Tornando depois de sua morte os imperfeitos perfeitos. Tanto é que ele usa aqui, ele acaba no 48 dizendo, portanto, sede vós perfeitos. Como perfeito é o vosso Pai. O que é que ele está querendo dizer aqui? Que nós devemos assumir a atitude de Deus. Mas vejam, algumas atitudes de Deus nós não podemos tomar e assumir. Logicamente requer um estudo mais aprofundado, mas por exemplo, Deus mandou várias vezes que o seu povo entrasse em guerra. E o seu povo matou gente. Deus mesmo já fez cair sobre nações, sobre grupos, sobre cidades, fogo, por causa da sua ira. Essa atitude, Deus não quer que a gente imite. A Bíblia diz, do Senhor é a vingança. Agora, a misericórdia, a benignidade, o carinho e amor de Deus, Ele quer que o imitemos. A perfeição aqui que Jesus fala, não é a perfeição de obras perfeitas, porque ninguém consegue, ninguém é perfeito. A perfeição que ele diz aqui, não é a perfeição de saber julgar quem merece a condenação e ser o meu inimigo. Não, não. A perfeição aqui é aquela perfeição que só existe em Cristo. A perfeição aqui é a perfeição de Jesus em mim. Quando Jesus mora em mim, eu sou perfeito para Deus. E sendo perfeito, eu produzo obras perfeitas, não por causa de mim, porque Jesus produz as obras por meu intermédio. E as obras que eu produzo, que na verdade são obras de Jesus por meu intermédio, são obras perfeitas também. É perfeito Deus o que dá as boas dádivas, é perfeito Jesus o que mora em mim, é perfeito eu por estar em Jesus. São perfeitas minhas obras, porque são as obras de Jesus, e essas obras perfeitas denunciam que as praticou é perfeito. Há um ciclo de perfeição que começa em Deus e volta para Ele. O que Ele está querendo dizer aqui é que apesar de fazer chover sobre todo mundo, como você vai responder ao que fez chover? Porque o amor vem e não quer nada em troca. Agora, o que subirá a Deus depois de ter recebido tamanho amor? Aqueles que recebem e recebem. E aqueles que recebem e fazem voltar em cânticos e júbilos e uma vida perfeita diante de Jesus. aqueles que recebem as dádivas graciosas e gratuitas de Deus e as fazem morrer em si. Mas aqueles que recebem o amor de Deus e compartilham esse amor, que compartilha esse amor, que compartilha esse amor. Aqueles que recebem a justiça de Jesus, que compartilha a justiça, que compartilha a justiça, que compartilha a justiça. Como você responde às boas dádivas dadas por Deus a você? Como você responde à boa família que você tem? Como você responde ao bom emprego que você tem? Como você responde ao tempo que você tem? Como você responde às chuvas que você recebe? Como você responde ao emprego que você conseguiu ralando? Como você responde aos estudos que está acabando? Como você responde aos estudos que estão iniciando? Como você responde ao que quer que seja e o que quer que tenha que ser respondido? Como você responde? Jó tinha tudo para não responder. Jó tinha tudo para não responder. Ele foi um homem abençoado no sentido de ter sido um homem alvo do carinho ali especial de Deus em relação a Satanás. Satanás queria acabar com a vida de Jó e Deus disse, não, vou guardá-lo. Você vai fazer tudo com os bens, porque bens não são bens, mas a vida dele você não vai tocar. E aí, em determinado momento, Jó começa a falar besteira, que a vida estava difícil, perdeu filhos, perdeu gado, perdeu esposa, perdeu casa, perdeu tudo, ganhou lepra, ganhou doença. O que é que ele poderia fazer? Calasse, como os amigos pediram, calasse e acabou. Mas o que Jó fez? Respondeu-me louco. No saí do ventre da minha mãe, disse Jó, no estou, não vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo, deu graças. Depois, respondeu em louvor. Desceu e subiu. E lá no fim, por graça, por amor ainda especial, Deus deu mais do que ele tinha e precisava até. A perfeição que Deus quer de nós é que tudo que ele nos dê seja recebido como graça, ponto. Mas quer deixar o coração de um pai agradecido e feliz? É se um filho disser obrigado, pai. É se um filho disser sem o Senhor eu não conseguiria. Se um filho chegar e disser para o pai, Senhor, é tudo para mim, tudo que eu sou hoje eu dependo e devo ao Senhor, o pai fica feliz. Se você não fizer, pai não vai deixar de lhe amar. Fica 0-0. Se você fizer, você vai fazer um pai feliz e ao mesmo tempo vai se sentir feliz ao ver a felicidade no rosto do seu pai, que também fica feliz por saber que você está feliz ao ver a felicidade dele. Que a felicidade é a sua felicidade, o ciclo começa e nunca mais termina. Você fica feliz por ele, ele por você, ele por você, por estar por ele, e assim vai. E assim cria-se o ciclo da perfeição. Irmãos, amem quem quer que seja. Paulo, quando na igreja de Corinto escreveu aquela carta, ele disse assim, e a igreja de Corinto era igreja muito ativa, tinha muitos dons. Eram irmãos que faziam dom de ensino, dom de profetizar, tinha lá o dom de línguas, dom disso, dom daquilo outro, dom de cura, tal. Cheia de dom a igreja. É interessante que era a igreja mais problemática que tinha no Novo Testamento, era a igreja cheia de dom, cheia de gente falando línguas, cheia de gente profetizando, cheia de gente curando, cheia de gente. Tinha tanto dom que era uma bagunça. Paulo disse, fecha a porta da igreja quando vocês estiverem reunidos, para não acabar com a consciência do indouto, Paulo diz, que está passando fora. Por favor, fecha a porta. Paulo disse, meu filho, quando você fizer isso, abre o teu quarto, fecha, fala só. Eu mesmo falo muito mais do que vocês. Vocês já viram eu por aí falando? Paulo disse. Não vê, calma aí. Baixa a bola, é igreja problemática. Aí Paulo, capítulo 12 de Coríntios, fala sobre o corpo de Cristo, sobre os dons. Capítulo 12. E capítulo 14 também fala sobre dons, especialmente sobre o dom de profecia e línguas. No meio está o capítulo 13. Que é o capítulo do amor. É interessante que Paulo o coloca no meio da confusão, dizendo que o amor é o equilíbrio. Se nós amarmos, nós cumprimos o mandamento. E o primeiro versículo de 1 Coríntios 13, o restinho do último do 12 e o primeiro do 13 diz: eu vou mostrar para vocês, ele se tratando de dons e fazendo isso e aquilo, ele dizendo: eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Excelente. Acima, o supra-sumo dos caminhos. E ele disse: amor. Ah, você pode falar com o sino, mas se não amar inimigo, você pode queimar seu corpo na fogueira, mas se não der, por amor, um pedaço de pão ao mendigo, você pode estar dentro da igreja todos os dias, ser o primeiro a chegar e o último a sair, mas se quando o irmão pisar no seu pé você não tiver amor, vai embora. Você pode ser a pessoa que mais contribui aqui no gasofilácio, nem aqui está mais, não vai ter desmoço. Está aqui, está por aí. Providencia logo aí. Você pode ser a pessoa que mais contribui, mas se por ali, eu costumo dizer, não entra coração com amor, não serve nada. Amor é o caminho sobremodo excelente. É o evangelho de Jesus. Deus amou a todos. Chuva para todo mundo. Jesus usa o argumento. Depois nós sabemos que Deus, Jesus na cruz, nos amou com o maior amor que ele poderia nos amar. E aí ele diz: amem também vocês como eu amei, Jesus, e como meu Pai amou. Se quer ter como modelo o amor dos homens, as coisas dos homens, você não vai passar do amar ao amigo. Mas se você quer ter o modelo do amor de Deus, ame o inimigo. Se você não odiá-lo, você já está começando o processo de amor. Mas, irmãos, de nada vale irmos embora com a recomendação de amar o inimigo se nós não nos deixarmos ser penetrados pelo amor de Deus. Só o amor de Deus na nossa vida faz o amor dele sair para o outro. Então eu os convido a fecharem seus olhos e pensarem no amor de Deus. Tudo. Só o fato de você pensar no amor de Deus já é amor de Deus, lhe dando a consciência e a inteligência. Só o fato de você conseguir fechar os olhos, sentar, juntar as mãos coordenadamente, só isso já é prova do amor de Deus. Só em você ouvir, falar, prestar atenção, abrir o coração, só isso já é prova do amor de Deus. Só em você conseguir andar e ter a certeza que vai sair daqui e chegar em casa com saúde, já é amor de Deus. Agora, tem um amor mais profundo, tem um amor maior, tem um caminho sobremodo excelente, tem um amor que é o equilíbrio, que é o cumprimento de todos os mandamentos. Tem um amor que o caracteriza como verdadeiro cristão. Tem um amor que faz você jorrar amor, até pelo inimigo. Tem um amor que faz você jogar fora a sua lista de pessoas amáveis. Tem um amor que o faz considerar a todos, aceitar a todos, conviver com todos. E tem um amor que enche o coração como nenhum outro amor enche. Tem um amor que traz paz como nenhuma outra paz existe. Tem um amor que nos traz e nos revela misericórdia como misericórdia alguma foi revelada. Tem um amor que faz os nossos lábios abrirem-se em sorrisos e gargalhadas. Há um amor que faz o nosso coração palpitar ao ouvir o nome de Jesus. Há um amor que nos faz ter certeza de que mesmo em meio a dificuldades, Ele vai me fazer passar. Há um amor que é revelado em mim, mesmo quando todos me odeiam, quando ninguém me aceita. Há um amor que é suficiente. Esse é o amor de Deus demonstrado na cruz de Jesus. Se você quiser receber desse amor, você vai dizer a Deus: Senhor, eu quero mais do teu amor. Eu quero mais. Eu quero aquele amor que ninguém me separa dele. Eu quero aquele amor de Cristo que nem profundidade, nem altura, nem coisa do presente, nem coisas do porvir, nada, nada vai me separar. Eu quero aquele amor que me faz ter a certeza de que sou amado. Diga isso para o seu pai amoroso, que quer, além de lhe dar chuva, boas dádivas, lhe dar o amor revelado em Jesus. Se você quiser esse amor, se você quiser receber o amor de Jesus, quer que nós venhamos aqui a orar por você. Se tiver coragem de levantar e dizer: eu quero esse amor na minha vida, um amor mais profundo. Peço que você se levante e venha até aqui para a gente orar por você. Se você quer receber do amor profundo de Jesus, não precisa entregar nada em troca. Não precisa falar palavras mágicas. Só precisa um coração aberto. Só precisa uma atitude de submissão. Não precisa de rituais. Não precisa de cerimônias. Só dizer: eu estou aqui e quero desse amor. Se houver alguém, nós queremos orar por você.